Na última terça-feira, os vereadores aqui de Foz do Iguaçu aprovaram em plenário um requerimento apresentado pelo vereador Luiz Queiroga, do Democratas, que solicita informações também sobre informações e melhorias na sinalização e proteção aos ciclistas que circulam aqui na cidade, em especial na Avenida Jorge Schmelfeng. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o autor desse requerimento, que é o vereador Luiz Queiroga. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Obrigada, vereador, por ter atendido a nossa solicitação. Eu queria conversar agora com o senhor a respeito desse requerimento. Hoje o número de ciclistas aqui em Foz do Iguaçu tem crescido a cada dia, né? O pessoal já está tomando por hábito, né, o andar de bicicleta nas ruas da cidade, mas Foz do Iguaçu ainda requer, ainda precisa mesmo de condições melhores, né, para os ciclistas aqui na cidade. Sem dúvida, Cristina. Veja bem, hoje temos uma estimativa aí de aproximadamente 1.000 bicicletas circulando em Foz do Iguaçu. Nós temos bicicletas sobre vários aspectos. Tá? Aquelas que utilizam trabalho, aquelas que utilizam como meio de transporte, principalmente famílias que vão para a igreja, vão para o mercado, vão para uma festa na associação. É o de transporte, também aqueles que utilizam o hobby, né? Os seus filhos, a esposa, e no finalzinho da tarde eles vão sair da nossa cidade. E temos aí a Figueira Almeira, nós temos a Covia, o Hotel Bourbon aqui, na Avenida da Cidade, nós temos aqui na Avenida Paraná, enfim. A gente tinha meu Feng que na passada eu fiz um requerimento pedindo que quisesse fazer uma ciclovia. Até a gente percebe que obedecem, a ciclofaixa ela está pagando, né, com atenção, da ciclofaixa. Eu solicitei para que possa trazer uma ciclovia para os ciclistas que saindo do Porto, aqui no Boici, ele sobe e se você parar para analisar, do batalhão. Nós estamos com um problema na ligação com o vereador Luiz Queiroga, tínhamos aí caiu a ligação, mas nós vamos tentar de novo o contato com o vereador. Ele falando a respeito, né, dessa cultura dos ciclistas aqui na cidade, tem aumentado realmente o número de ciclistas, as pessoas que saem com famílias, as pessoas não só usando para trabalhar, para se locomover, mas para passeios com famílias. Vários passeios ciclísticos são organizados aí por associações, né, por grupos de ciclistas. E realmente nós precisamos ter mais atenção, precisamos de mais estrutura para atender esses ciclistas, né, que eles necessitam aí de sinalização. A Avenida Jorge Schmelfeng, comumente usado por esses ciclistas, precisa de sinalização. A mesma situação que acontece em outras cidades, em outras capitais, né, como São Paulo, como Curitiba, por exemplo, em São Paulo, né, ciclofaixas, né, lá é chamado de ciclofaixas, elas ficaram famosas porque elas transformaram as avenidas paulistanas em pistas para bicicletas nos domingos e feriados nacionais. E aí vão se espalhando pelo país. Outras cidades também do interior estão adotando esse modelo como uma opção de lazer e também atividade física, como é o caso de Curitiba, que em alguns horários, por exemplo, no domingo e feriados também, eles deixam vias, né, faixas exclusivas, que são essas chamadas ciclofaixas, deixam faixas exclusivas para os ciclistas, né, e os veículos não atrapalham. Nós já conseguimos restabelecer novamente o contato com o vereador Luiz Queiroga. Era o que você estava dizendo, então, da necessidade, eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes, né, que Foz do Iguaçu deveria seguir os exemplos de outras cidades, como São Paulo, Curitiba também, que tem a ciclofaixa, não a ciclovia especial, mas pelo menos ciclofaixas nas principais avenidas da cidade, que determinam horários específicos, horários e dias específicos, para que esses ciclistas tenham uma maior mobilidade. Na verdade, até eu fiz um requerimento também, solicitando essa questão dos caixões, porque a gente percebe que se a manutenção não está sendo feita na fila, faixa, né, na faixa vermelha que tem ali na Jorge Schimmelfeng, daqui a um pouco, se essa faixa se apagar, os próprios motoristas não vão ter por que obedecer aquela ciclofaixa. Então, os tachões, ele delimita e traz uma segurança maior para os nossos ciclistas. Agora, eu quero deixar claro que desde 2009 eu venho batendo nessa tecla com relação a ciclovias em Foz do Iguaçu e quem sabe um dia nós teríamos aí uma ciclovia ligando a BR-469 desde lá das Cataratas até Itaipu Binacional, né? Para que os turistas possam alugar a bicicleta ali nas Cataratas e deixá-la lá na Itaipu e vice-versa, alugar na Itaipu e deixá-la nas Cataratas. Então, não só nos turistas, mas também pensando nos munícipes. E eu estou para entrar com um projeto na Câmara que estabelece as ciclofaixas aí para os passeios aos domingos, hein, com as famílias, ocupando aí um lado da avenida, das avenidas e das principais ruas de Foz do Iguaçu, mas somente aos domingos, né? Assim como acontece, né, já em outros locais. Porque mesmo assim, até... Curitiba, né? Exatamente. Em Curitiba nós temos ali, né, algumas avenidas, né, que no domingo tem, inclusive na faixa ali já tem especificado das 8, né, ao meio-dia, ou de tal horário até a tal horário. Das 8 às 16, isso. Exatamente. E até, vereador, para que o ciclista se sinta tranquilo, porque ele sabe que ele tem aquela faixa destinada a ele ali, mas sem uma sinalização mais efetiva, como o senhor acabou de falar, ele não se sente seguro em andar ali tão, tão rente ao movimento de alto trânsito, como é o caso da Avenida Jorge Schimmelfeng. Exatamente. Não, pode falar, vereador. Na verdade, nós então vamos tentar fazer esse requerimento, Cristina, que nós estamos falando. Na verdade, ele trata da manutenção das ciclovias que já estão efetivamente prontas em Foz do Iguaçu. Eu também pedi um plano diretor de iluminação pública para facilitar ali o tráfego das bicicletas à noite entre o batalhão até o viaduto, todo o canteiro central da JK. E aí, se Deus quiser, nós vamos interligando os bairros através das ciclovias, ou seja... Se o ciclista sair hoje lá do Porto Meira, ele vai praticamente até a Vila Porto, pela ciclovia, só vai faltar um pedaço entre ali a Igreja Matriz até o batalhão, mas isso aí a gente consegue com o tempo ir fazendo, nós temos que começar. E aí logo na sequência, talvez em março, deva estar tramitando esse projeto que estabelece os domingos aí, que o movimento é bem mais tranquilo, para a gente poder estabelecer esse padrão da ciclofaixa aos domingos e criando assim também uma educação maior nos próprios motoristas de trânsito com relação ao respeito ao ciclista. E até porque, como o senhor falou, vereador, em atenção ao turista também, né? Porque isso incentiva empresas a instalarem aqui seus comércio de aluguel de bicicletas. O turista fica mais motivado a permanecer na cidade, né? A passear por ruas arborizadas, né? Pelos cenários bonitos que nós temos aqui em Foz do Iguaçu. Aí, para isso, é necessário também que a Câmara de Vereadores, né, através agora desse processo, se mobilize para agilizar esse processo de instalação e melhorias as ciclovias aqui em Foz do Iguaçu? Não, sem dúvida. E, Cristina, até quero convidar vocês da CBN, que tem, assim, trazido, de certa forma, a notícia de uma forma independente aí para Foz do Iguaçu. Eu quero convidar vocês, eu devo aí, logo quando entrar com esse projeto da ciclofaixa aos domingos, eu devo estar convidando toda a imprensa, porque eu quero sair para uma sessão da Câmara de Vereadores, eu vou sair da minha casa de bicicleta até a sessão, para poder chamar a atenção juntamente com um grupo de ciclistas nesse dia da aprovação do projeto. Então, quero convidar vocês a ser parceiro da gente. Ah, com certeza, vereador. Nós já estamos aqui mobilizando já as nossas bicicletas, né? Pessoal aqui da rádio é um pessoal saudável, né? Gosta de fazer passeios assim pela cidade. Com certeza vamos fazer uma mobilização. E também, se não gosta, a partir de agora, já vão se sentir convidados, intimados a participar também desse passeio acompanhando, sem dúvida, vereador. Sem dúvida. E você veja bem, você tocou num assunto interessante. Não é só o meio de transporte em si, mas também é recomendável para a questão de prevenção de saúde, uma claro. Série, né? Ou seja, você usa como meio de transporte, você usa como hobby para a família, mas ao mesmo tempo você está praticando exercício físico, criando assim uma vida mais saudável e ecologicamente correta, que é o principal apelo aí de Foz do Iguaçu. Exatamente. Vamos aguardar, então, agora, né, vereadora, se o requerimento já foi aprovado, agora o andamento todo desse processo, né, que o senhor já falou agora a partir de março, né, ele já deve dar andamento para ser aprovado quanto antes, né, e a gente vai ficar aguardando aí para até esse seu convite aí para poder mobilizar o maior número de pessoas possíveis para incentivar mesmo o ciclismo aqui na cidade. Tá bom, querido. Eu agradeço a vocês aí, sempre participativo com as notícias que interessam a foto. E aí, tendo a notícia, então, vou mandar os e-mails para toda a imprensa e vocês, com certeza, vão estar recebendo e participando nesse dia da aprovação na Câmara, tá bom? E a gente está certo, a gente vai ficar no aguardo, então. Obrigada mais uma vez pela sua participação, vereador. Obrigado a vocês, um abraço a todos aí da CBN e a todos os nossos ouvintes.